No dia 8 de maio, o grupo da melhor idade Amigos da Lagoa vai promover mais uma tarde dançante na Sociedade Tamandaré, no bairro Lagoa. Nós vamos conversar agora com o Calinho Costa, que é o presidente do grupo da melhor idade Amigos da Lagoa, para sabermos mais detalhes sobre a realização deste evento grandioso no próximo dia 8. Calinho, tudo preparado para mais essa grande festa? No dia 8, nós vamos fazer mais um grande evento na Sociedade Tamandaré. Calinho, a música será mais uma vez de boa qualidade. Quem vai animar esse grande evento? Sim, com certeza, essa vez vai ser Juninho Show. Ele é um grupo muito bom, que eu já conheço também de outros locais que a gente vai, né? E ele vai animar essa tarde dançante. A partir de que horas começa a tarde dançante? Então, começa às 14h, lá pelas 15h, 16h vai ter o café, sorteio de brindes, então aí vai até às 18h. Tradicionalmente vem aqueles grupos já conhecidos, mas para quem não conhece ainda este evento, é um evento sempre que envolve todas as pessoas de Gaspar, da região. É um evento muito gostoso, Calinho. Sim, primeiramente a gente está convidando a comunidade da melhor idade de Gaspar e região também, né? E quero dizer também que tem assim, ó, muitos grupos que vêm de fora, inclusive, eu acho que tem 6 grupos que vêm de outra cidade. Então vai ser um grande evento. E durante o evento também haverá sorteio de brindes. Sim, também haverá sorteio de brindes lá depois do café, né? E quero também adiantar que nós vamos ter um ônibus saindo do terminal aqui de Gaspar, indo até o barracão, e uma hora da tarde, ele sai do barracão com sentido à Sociedade Almirante Tamandaré. Calinho, por R$15, uma tarde dançante, gostosa, com boa música, com café, é super barato, né? É, eu acredito que sim, porque normalmente todos os grupos que a gente visita é esse valor. E qual a expectativa de público para mais essa tarde dançante? Olha, eu quero até agradecer pelo último que eu fiz, que vocês divulgaram aqui, foi ótimo. Eu tive quase 500 pessoas nesse grupo, nesse salão, e é aproximadamente também 450 pessoas a 500 pessoas. A Sociedade Tamandaré tem um amplo estacionamento para atender a todos com tranquilidade. Sim, com certeza. Ela tem espaço até para 800 pessoas, né? Mas sentado mesmo e bem tranquilo, 500 pessoas. O evento deve começar às 14h e encerra por volta das 6h? Exatamente. 18h termina. Ok, Calinho. Então, todo mundo convidado para mais essa grande tarde dançante. É isso mesmo. Fica mais uma vez o convite, então, para dia 8 de maio, uma quarta-feira, animação Juninho Show, e a gente deixa o convite para toda a comunidade. Nós conversamos com o Calinho Costa, presidente do grupo da melhor idade Amigos da Lagoa, que vai promover na próxima quarta-feira, dia 8 de maio, mais uma tradicional tarde dançante na Sociedade Tamandaré, no bairro Lagoa. Gil Dias para a Rádio Sentinela.